Estamos em www.maisradio.com. Este é o Riff Service e eu sou Gabriel Souza. E o podcast de hoje é dedicado a músicas ao vivo. E vamos iniciar com Ace Frehley e o Frehley's Comet, banda de Ace Frehley nos anos 80. E do álbum Live in Cincinnati, 1987, vamos ficar com um dos clássicos da carreira a solo de Ace Frehley nos Frehley's Comet. Estou a falar-vos da música Rock Soldiers. Para vocês, Frehley's Comet, Rock Soldiers. song is one of my favorites on the album. This one with a girl, what's called First Step of Love. Thank you. após Faeless Comet, ficamos com o projeto que reuniu Glenn Hughes e Pat Thrall, o Hughes and Thrall. E do concerto em Reese Miller's, no ano de 1992, ficamos com a música First Step of Love. E terminamos esta primeira sequência do nosso Riff Service com um dos grandes clássicos da carreira dos Foreigner. E do concerto no 2º California Jam, em 1978, ficamos com Foreigner Hot Blooded. E vamos agora para uma nova sequência com dois lançamentos mais recentes de duas bandas que já têm mais de 20 anos de carreira. E vamos iniciar com os britânicos Thunder e do álbum Stage Live in Cardiff 2017, vamos ficar com Backstreet Symphony. Para vocês, Thunder, Backstreet Symphony. We'll be right back. so. Thanks a lot. Hey, Milan, we have a new record coming out on Frontiers. We are going to do a song for you now. One song from the new record. This one is called Speed, Motherfuckers. E após Thunder, ficamos com os Elegants, que aqui nos aparecem representados por uma música do concerto deles no festival da Frontiers Records em Milão no ano de 2017. E ficamos com a música Sex Action. Esta música contém um pequeno medley com a música Painted Black dos Rolling Stones. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter dois nomes clássicos. E vamos iniciar com Grand Funk Railroad. E do concerto em Auburn Hills de 1997, vamos ficar com o maior clássico da banda, a música We Are an American Band. Para vocês, Grand Funk Railroad, We Are an American Band. após We Are an American Band dos Grand Funk Railroad, ficamos com os britânicos Deep Purple. E do seu concerto para a BBC em 2017, ficamos com a música Perfect Strangers. E vamos agora acalmar um pouco. Vamos ter duas músicas acústicas. E vamos iniciar com os germânicos Bonfire. E do álbum One Acoustic Night, Live Dortmund 2005, vamos ficar com SDI. Para vocês, Bonfire, SDI. Wie heißt das mittlerweile in Deutschland? Wir haben doch nicht so viel Zeit. So viel Zeit muss immer sein. Das erste Jahr. Star Wars. macht mir oft den Vorwurf, ich rede zu viel, aber ist egal. You name it, you get it. Es gab eine Zeit in Deutschland, da waren die Rechten auf den Straßen. Momentan sieht es ja wieder so aus. Und das Schlimme ist, wenn du irgendwo in Amerika bist oder sonst irgendwo im Ausland, von Deutschland berichten sie nicht viel. Wenn sie was berichten, dann geht es über das Oktoberfest oder über die Nazis. Und irgendwie scheint das nie auszusterben. Aber ich glaube, wir alle wissen, dass solche Leute in Deutschland keinen Platz haben. Und dass sie nicht erwünscht sind bei uns. Und ich glaube, jedermann. Ich glaube, jeder weiß das auch von uns und auch im Ausland. Aber die Presse ist oft so geil drauf, irgendwas Interessantes zu bringen. Und wenn es um Deutschland geht, muss es eben sowas sein. Ich weiß genau, dass wir, alle, wie wir hier sitzen, mit der ganzen Sache, die im Dritten Reich gelaufen ist, nichts am Hut haben und niemals mehr am Hut haben werden. Und ich glaube, ihr stimmt mit mir überein, wenn ich sage, I want to be proud of my country. Ich möchte stolz auf mein Land sein. Here we go. I want you to rescue me. Wow, rescue me. encontra-nos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E nesta sequência acústica, após Bonfire, ficamos com os norte-americanos Y&T. E do álbum Acoustic Classics Volume 1, ficamos com a música Rescue Me. E vamos agora para uma sequência mais rock and roll. E vamos iniciar com Paul Rodgers, a voz dos Free e também dos Bad Company. E do concerto na sala Troubadour em Hollywood 1994, chegar com a música Louisiana Blues. Para vocês, Paul Rodgers, Louisiana Blues. I just can't handle it Paul Rodgers, ficamos com Queen. E do álbum Live Caracas, 1981, ficamos com Crazy Little Thing Called Love. E vamos agora para uma nova sequência com três bandas mais recentes e que têm um som mais hard, melódico, mais AOR. E vamos iniciar com Unruly Child. E do álbum Uninked, Live from Milan, 2017, ficar com a música Tunnel of Love. Para vocês, Unruly Child, Tunnel of Love. Damn, son. Way back in 1992, you kids weren't even born then, were you? Take you through the tunnel. Yeah, I wake to the morning, it's the love breaking through my head. Is it man gonna die before it's like? is our first single, where it all began for us. You said that I could stay to get myself together, a place to rest my head through all the stormy weather. With every room I try, I couldn't stop the pain. Around here, oh, lights, Mr. Heartache, so esta sequência com um som mais hard rock melódico, após Unruly Child, ficamos com os Cats in Space. E do álbum Cats Alive, Live Cardiff 2017, ficamos com a música Mr. Heartache. E terminamos esta sequência com um nome que já é presença habitual no nosso Riff Service. Estou a falar-vos da banda brasileira Marina, que aqui nos aparece numa apresentação em Caxias do Sul no ano de 2016. E este álbum ao vivo, foi lançado em 2018 sob o nome Living No Regrets. E deste álbum ficamos com a música You Need To Believe. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter 4 baladas de 4 nomes clássicos. E vamos iniciar com Guns N' Roses, que aqui nos aparecem ao vivo em Nova York, no Harlem's Apollo, em 2017. E esta turnê marca a reunião de Axl Rose, Duff McKagan e Slash. E dos Guns N' Roses vamos ficar com a música Yesterdays. Para vocês, Guns N' Roses, Yesterdays. I'll be here waiting, got love. Here's some songs What's happening? Some songs I haven't heard in about 10 years. Here's one of my favorite songs I wrote. Song goes like this. A long time ago, Yeah. Our next song is going to be from the Metal Around the World. It's called Heat Stroke. E nesta sequência de baladas com nomes clássicos, após Guns N' Roses, aparece-nos Paul Stanley, que aqui nos aparece num concerto, também em Nova Iorque, em 1989, numa das salas mais famosas da cidade, o Ritz. E aqui aparece a música Tonight You Belong To Me. Continuamos esta sequência de baladas com os Uriah Heep e do álbum Live in Moscow, ficamos com a música The Wizard e terminamos a sequência com uma banda que nem tem muitas baladas, mas esta é uma balada perfeita. Estou a falar-vos da música Screaming in the Night dos suíços Crocus, aqui gravada no festival Loud Park em 2011. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter três nomes femininos da nova geração. E vamos iniciar com as britânicas Joan of Arc e do concerto em Londres no ano de 2018, chegar com a música Girls Wanna Rock. Para vocês, Joan of Arc, Girls Wanna Rock. We'll be right back. nós, Joan of Arc, ficamos com a banda norte-americana liderada por Liz Hale. Estou a falar-vos de Hailstorm. E do álbum Hailstorm in the Live Room, ficamos com a música Love Bites, So Do I. E terminamos esta sequência com Blues Pills. E do álbum Live at the Rock Palace, ficamos com a música Black Smoke. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E vamos iniciá-la com os canadianos Triumph. E do concerto em Toronto de 1985, ficar com a música Magic Power. Para vocês, Triumph, Magic Power. Power. It's all about fruit, like bananas and stuff. Oh, yes it is! Please yourselves. Anyway, Here's a song off it. It's a song called Love Ain't No Stranger. Yeah. And this one is not about a nuclear war. E é com Def Leppard, Fallin, que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com Triumph e a música Magic Power. Continuamos com Whitesnake e Ready and Willing, retirada do concerto na sala de Apollo em Glasgow em 1984. E terminamos com Def Leppard, Fallin, do álbum Live in Your Face, Live Denver, 1988. E é com Def Leppard que me despeço do Riff Service de hoje. Deixo-vos a todos um forte abraço e o desejo de uma ótima semana. Este é o Riff Service. Estamos em www.maisradio.com e eu sou o Gabriel Souza. Rock on! Sitting in the warm evening light. Early in the morning, I'm waiting for the day, making up my mind about the words we used to say. Life is full of give and take, and it's hard, I can't explain. Today the sun is shining, but tomorrow may be rain. Your love is so mysterious, and it's leaving me in doubt.